R$5, dá pra comprar com qualquer troco. Crack pra mim é sempre pouco. Bitch, eu não te amo, eu amo o cacão, vagabunda, como pedra de pomar.